Amante Juliette Charme é autorizado alinhar e manter. Amante Juliette Charme, turno voltando. Ao nível de voo incorreto. Eu fiz uma pequena averiguação lá na sala S e queria entender, mas estou falando isso só, não é chamada de atenção, nem com os senhores, nem com a sala S, mas é para segurança nossa, de todo mundo, e a nível de segurança de voo. O planejamento do voo aí, o senhor se recorda aí, o nível 410 é incorreto, reconhece a falha, se for dos senhores, ou um equívoco, né? Ou da sala S, não poderia me informar? Equívocos, falhas a gente assume toda hora, de vez em quando também já me equivoquei, já. Isso é muito importante, parabéns pelo seu profissionalismo. E na realidade a IES também acaba contribuindo, e se não fosse o colega aqui do solo ter analisado exatamente o nível, nós não perceberíamos, talvez o APP não percebesse e o centro de controle não percebesse se o senhor acabasse voando no nível incorreto, porque o sistema, ele não acusa nem sonoro, nem visual pra gente quando o nível está incorreto. Agora era só isso, queria só entender a situação. Muito obrigado. Autorizado a decolar, 130 graus, 069, Mike Juliette Char. Cojamo, a saída? Isso, Cojamo, Aracaju. Solo Rio 5972, espaço de carga, aspecto acionamento. Agora, Rio. Acerta. Papá Mike Juliette Charlie, decola os 40, chama o controle em 119 decimal 35, boa noite. Boa noite, obrigado. Em frente, segunda direita, vem indo, ponto de espera 18095, ajuste na 04, longo 19, corrija, 98 na 0. Livre táxi, parte indo, 18085, 98 na 0. 5972, autorizado, parte 3, reporta pro táxi. Nossa, táxi, Rio 5972. Dona 34, copia. Dona 34. Comecei a autorizar, 350. Decola pistão a zero, curva esquerda. Perfil de saída Pucca, Jama, Foz Aracaju. Intercepta preso Luna 7, para seguir conforme. 5053, transponder, 1935. Autorizado, fala, aqui ó, 350. Decolada 10, meia curva esquerda, saída Pucca, Jama, Caju. Já fez o Luna 7, aerolia. 5053 é o transponder, 1935, 1935. Tá correto, número 34, já bota pronto. Alfa e Eque 90, na escuta? Na escuta. Atualizado, inicial rebote, posição número 8. Reporta no través do meio do que está ingressando para a escuta. Gente, obrigado. Ocean é 6224, pronto para a copa. Salem 6224, aguarda a copa. Aguarda. Certeza para o táxi PD 02, autonomia 3 horas e 20 minutos, alterna 01. Certo, 5972, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1 na 8, décima 95, ajuste na 0 na 4, vamos. Ajuste na 0 na 4, táxi em frente via Índia, no centro 0, torre 1 na 8, 9 na 4, 5972. Salema 224, copia. Copia, minha 224. Salema 224, Salizara Aracaju, nível 190, decola da pista na zero, curva esquerda. Perfil de saída Conde, após curso 677. Aciona o transponder 5043, 119, destino 353. Autorizado, o chaneia 6224, nível 190, decola da pista 90 com curva esquerda no perfil Conde. Golf 677, ficou o transponde 5043, controle 9935, o chaneia 6224. Correto, a moto pronta, o chaneia 6224. É, a ponta está pronta no 03, né, 224. Rio 9810, decola os 47, chama o controle 119, decimal 35. 1935, 9810. Oi, Salvador. Boa noite, Rio 9720, pronto para a pista 90, pronto para a partida. Rio 5972, autorizado a minha e manter. Valeu, Adel. Próxima coisa. Obrigado, número 34, chama a tarde. Tchau, tá. 972, previsão para decolagem mais 3 minutos. Mantenha a posição. 972, na casa. Da cola 5-2, chame o controle em 119.35. Caraca, sim. Autonomia, Aracaju. Direita vem indo, ponto de espera de metrô, 1895, ajuste na 014. Bom, 1934. Ponto de espera 295, obrigado. Olha, por isso que é acionamento hoje, né? 624. Alguém de tá autorizado, 6224, informatório. Valeu. atmosfera 10-9. Autorizado decolar, 130 graus, 069. Voo no 134. Já decolar, João, 134. Muito obrigado. Decolo 5-6, chame o controle em 1-9, decimal 3-5, boa noite. 1-9-3-5, bom serviço, 1-9-3-4. Direita, confira o espera, chamando 4, autorizado decolar, 120 graus, 079. Livre aliás decolar, 106224. Saldo, boa noite, Azul 2793, final de 8 milhas e meia, baixa estabilizada. Cliente, reporte baixado e privado, Azul 2713. Reportaremos o cheque de trem, Azul 2713. Variando, então, é Azul 2743. Cliente. Autorizado o pouso 120 graus 079. E pouso 2713 graus. Puxa, NER 6224, decola 01, chame o controle em 119.35. 119.35, 6224. Azul 2713, no solo 04, libere a direita, táxi livre via Delta ou Eco, Alfa e Kilo, posição 4, Lima do Pátio 3. Delta, Eco, Alfa e Kilo, posição 4, Lima do Pátio 3, 5713. Correto. Salvador, Gol 868 na final, passando inferno, está fixado. Gol 868, autorizado pouso no 30 graus 079. Mais travado? Autorizado pouso na 10, 3 checados, mas que travou, boa noite. Gente. É Portugal 030, Salvador Ground. Portugal 030, Information Alpha 10, requesting Mazalon 350, Felipe. Roger, é Portugal 030. Unfortunately, we don't have your flight plan on your system. I'd like you to check with your ground staff. Yeah. 1868 no solo 08, liga direita e táxi até o portão 01 do Pátio 1. Está livrando aqui a direita, está em posição 1, no Gol 1868. 4107, ciente, chame contra em baixo travado. Contra. Autorizado o pouso no 30 grau 059. Azul 4107. E voando no estando zero, azul 4107. No solo 17, direita, via Alfa Kilo, parte 3, até a cima de Zanucci. Alfa Kilo, parte 3, e segue instruções para o Zanucci, 4, 1, 17, resolve, boa noite. Hotel Zero to Zero. Hotel Zero, go ahead. Hotel Zero to Zero. You have a flight time already? That's Photogon 020. Send me a minute when you are fast playing over the ear. I call you to call, okay? Copy, very much. You are ready. Salvador, gol 1098. 198, QNH 014, check trem, autorizado pouso 10, vento no 30 graus 059. 1094, autorizado 10, gol 098. De 8 no solo de 24, libera à direita, passa via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2. 3152, estabilizado o localizador 90, tem o comando. 3152, continua aproximação, reposto no externo, baixado e travado. Pode parar, tá? 3152. Autorizado pouso 1-0, vento no 2-0 graus, 7 nós. Autorizado pouso 1-0, tá sendo 1-2. Passageiro bom. Pede na copy? É fácil. Palavra tio Lima, papá babacango, clear, 4 level 3, 5, 0. Vai a Upperzulu 1-0, antinatal, after Falcon, Falcon, Flat, Plainwood. Takeoff runway 1-0, after left turn. Puka departure, Zipar transition. 19-35, Salvador Departure Frequency, Endiscock 5071. Wilson Lisboa, Papa 350, Fazulo 10, Tiratal, Mercator, Duarte Spala, Departure 10, Left Hand, Puka, Departure, Zipar Transition, 19-35, Endiscock 5071, de Aldeia Tudor. Correct, report for pushback and startup. Tá, Wilson Lisboa, Tudor, obrigado. Solo aos 28, libera a direita, taxa via alfa, chimestre da Juliette, mantendo essa frequência. Informação Bravo, posição 1, autorização Paraná, Aracaju. Por 868, Salvador Aracaju, 230 nível autorizado, decola 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1-1935, controle, 5-0-65, transponder. 3 Aracaju, decola com curva esquerda, saída Fuca, São Jamo, 1935, Santamanda 5065. Correto, Fuca Jamo, após Jamo Aracaju, chega para o pushback acionamento, voo no 868. É, Fuca Jamo Aracaju, reportará pushback acionamento, voo no 868. Tá, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 7, remota 1 e 2. Tá, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 7, remota 1 e 2. Bora aí. Tô ligando pushback, era o Cruzado pouso, pista 1-0, vento no 30 graus, 069. Livre pouso na 0, ainda não está muito abaixado, 62-92. Solo às 34, libere à direita, taxi Alfa Kilo, pátio 3. Adentro sinalizadores, o CNL 612. Alfa, quilo pro 43-6212. Tem a frequência da 2? Tem a frequência da 2? Ok.